Black Pum Pum, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew. Click Clack Pum Pum, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew. Molecada favelada, fala aí quem é a chapa. Verdade solta na cara, Moscou levou rajada. Já tava engatilhada minha alma nessa parada. Visto a camisa, é pelos truta que eu carrego as armas. Seja Gabriela, Daniela, Rafaela, a chapa chega a 1 milhão de graus, mas respeita ela. É o crime, é o lipo, é o anti-lei, eu sei. Nessa cultura oriental eu aprendi com afro-chinês. De fuzil na mão, DJ é nós moleque. Eu trouxe a crew a mil e ele trouxe um peso pro meu rap. A chapa é rua, a chapa é família. É a máfia convocada, preparada pra formar quadrilha. Click, clack, pom, pom, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew. Click, clack, pom, pom, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew. É invasão de MC, por isso que eu tô aqui. Rap vira fortaleza pra minha casa não cair. Um salve pros molequinhos que tá com nós na missão. Aposenta os canhão, sua vida vira canção. Tudo muda, tudo passa, sei como é que é, rapaz. Os cara até faz graça, mas depois vai te atrasar. Às vezes nós vai ganhar, às vezes nós vai perder. A família tá unida e bota a chapa pra ferver. Coloca nós lá na praça, sempre rola rap bom. Astro soltando fumaça e cês viajando no som. Os moleque tem o dom, se Deus quiser vai crescer. Mostrando que em Goiânia também tem RAP. Click, clack, pom, pom, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew. Click, clack, pom, pom, nós invadiu. Tomou de assalto a nota e a crew.